Jardião, boa tarde. 075 São Luzono 1, já liberou 1219. Fondo 076, check land gear. Runway 10, clear to land, runway 10, 120 degrees, the wind is 12 knots. This is land runway 10, Fondo 076. Voo 035, chame antes da Juliette. Para o Times Cross 4, 1-1-8, tem 101, certo, com agora. Voltando aqui às 3 horas, para o dia 4-1-1-8, táxi à direita, ponto de espera, torre 1-1-8, meia, 1.013 voltímetros. Paulo Salvador, web 7729, informação de ar, 360, Confins. Ok, conforme, repetitivo 360 para Confins, up Zulu 1-6, decolagem picha 1-0, curva à direita, subida da El, até Leda, após Leda direto Bridge, acione 5437, controle em 1-2-0, decimal 8, web 5729. Autorizado, nível 360 para Confins, da bola 1-0, curva à direita, Adael, Leda Bridge. Você pulou uma meia, agora 437, o controle 1208, para o 7-0. Correto, chame para puxa, acionado com 102. Camarada, 7-2-4. Azul 4118, aliás, manter. Ali mantém 435. 5 ingressos agilizando pela Juliette, portão 06. Não, do Antoine, desse momento. Último nada, contador 76, thank you. Mais autorizado o pushback no 5. Teste da passagem ao voo e autorizado aqui. Obrigado. Autorizado chegar na Mari. Vou para o nível 070, o ajuste em Salvador 9013. Vai, Alfa Rolling para Juliette, para o 070. 0122, posição normal. Confirme o tipo de equipamento pelo Serra Alemão. Vou checar com a infra-aero aqui, pô, no meu sistema aqui consta o 06, ok? Mantém por 100 agora. Pelo Serra Lima, contato radar 69 milhas de sudoeste de Salvador, vigilante. O 4118, declaração autorizada, 110/10. Tipo de embalagem, 110/10, 4118. Eu vou no 075, vai o portão 06 mesmo, o infra-aéreo informou que vai desembarcar remoto, ok? Mas vai encostar no portão 06. Pesada final de 10, desça para 2000, informe passando do não. E para 2000, a coisa é estabilizada no ILS, o 35488. 755, torre 186, tempo bom. Obrigado, professor. Decolados 17, 120, décimo 8, meu velho. 128, 4118, obrigado, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, eu vou 1755, questão 90, no ILS. 755, o estado já baixou e travou? Não, ainda não. Reporte externo checado trem, 755, vento 120 com 10.013 no altímetro. Ok, 1755, vai reportar baixar essa base. Controle Salvador Azul 42, corrigindo 4118, boa tarde. Sotele 4118 da Azul, contato radar, estou para nível 360, está autorizado o Leda. 360, autorizado Leda, da presente 4118, obrigado. Yeah, Alô 076, clear taxi by Juliet Tender 11. Julia, stand number 1-1, control 76. Siga. Agente, autorizado Manatinha, mil pés, quando o teste decola à direita, corredores axé, caixa prego. Acione 0125. Controle 1208 e a torre 1186, Mike Eco Delta. E 02 a bordo, é isso? Chame a torre, bom voo. O vento 120 graus com 13 nós. Libre pose, 1755. 3, é, qual, 3 e 15, qual a alternativa? 15. Ok, copiado, 6314, ataque em frente após Índia e Alfa, ponto de espera da 10, contate a torre 1186, altímetro padrão, 1013. Controle Salvador está passando Alfa Vista Juliette, está na Vista de Paris. Alfa Vista Juliette, informe na rotatória, visual clarômetro. Reportará na rotatória, visual clarômetro, Alfa Vista Juliette. São Paulo com Lunha, rampa Zulu no meio até Bravo até o Zulu, após conforme a ordem do plano, decola da 10 com curva direita, subida da El até Leda, após Lira direto Bridge, onde intercepta rampa Zulu 16. Acione a transponde 5443 e o controle em 120, decimal 8. 360 com Lunha, velocia rampa Zulu no meio. Bravo, Zulu. Adael, Liga, Corra Direita, Adael, Liga, Brinde. 17, Zulu, 16, 443, responde, 1208, Mateus. Chame quando pronto, puxa a sua agulha no 399. Vamos lá. Salvador, boa tarde, 3, 2, 9, 7, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, outra cópia, 3207. Passa a Lida Bridge. Ok, aguardando autorização para o terreno externo. Oxenéia 6314, decolagem autorizada, pistão no zero, 120 graus, uma dúzia nossa. Decolagem no zero, 6314. Botão 3217 agora para cópia. Obrigado. Salvador Confins, nível 3620, via Pezulu 16. Decola 10, curva direita, subida da El, Leda após Leda, direto Bridge. Transponder 5441, no controle 120, decimal 8. Botão 3217. Azul 4118, chama agora Recife, na frequência 1251 e alternado 13325. O senhor vai cumprir o perfil da Aeolita Bridge, em Bridge vai interceptar a Pezulu no meio, ok? Não vai nem prosseguir inicialmente na Pezulu 10 não, vai direto Bridge, Bridge e a Pezulu no meio. Perfeito, então melhor ainda, então autorizado 360, decolando na terceira 10, curva direita no perfil da Aeolita Bridge. Afirmo, chamo para puxa acionar. Opa, Vitor Juliette, já está visual com campo? Afirmo, visual com campo, alfa Vitor Juliette. Chame Torre agora na frequência 18.6, tem o pouso Vitor Juliette. Torre 18.6, obrigado. Vai ser travado. Quilo Serra Lima, desça para 2000, ajuste 1013, autorizado a final de LS, encontre no localizador. 2000, chamará localizador. Alfa Vigilante autorizado descida para 1.000 pés, altímetro 1013. Aguarde autorizada final 17, provavelmente 360 pela direita, pela esquerda. Para evitar simultâneo, ok? Inicialmente está livre a final. É, projeto final da 17, descendo para 1.000 pés, Alfa Vigilante. Quer que o Delta aliás manter para a fase de decolagem imediata quando autorizado? Quando autorizado? Chamada B. 5488 aí. Torre Salvador, algum 925? 925, sente do tráfego, número 2 para o pouso, pista no zero. Tráfego 17 até da tripla na final aproximada de 2 milhas para a cabeceira. Continua igual a liberação. Um tráfego adicional, 650 à sua esquerda, na longa final da pista 17, com velocidade bastante reduzida, não interferirá na sua aproximação. Sente, gol. Mike Eco Delta, terra da trip, presta a cruzar o eixo no 735, à sua direita, na final da pista no zero. Visual com tráfego. Decolarei de imediato após a passagem do tráfego. Ok, só instante para decolagem. Alfa Vigilete, se mantiver essa velocidade, pode prosseguir na aproximação, aguarda autorização para o pouso. Alfa Vigilete. Vai manter a aproximação, aguardará a autorização para o pouso. Alfa Vigilete. Autorizado, puxa a celular, chame táxi, Web. Autorizado, chama táxi, 57, Donato. Dois, 231 no Barreiras, nível 340, número 2, trocópia, aguarde. Tarde 3560, identifique chegada mar e desça para o 050. Oceané 63, 314, está presente Flock. Flock, obrigado, Beto, 314. No solo aos 27, direito 129. 1219, grato. 5488 atrito. 488, prossiga em frente, pátio 3 a minha escuta, até o corte. Em frente, pátio 3, até o corte, a sua escuta, 5488. Eita, via litoral, 120.8, até a volta. Alfa Vigilante, avistado, final no 7, continue, aguarde a atualização para o pouso, Alfa Vigilante. Aguardando a atualização para o pouso, Alfa Vigilante. Número 3, direto Manati, informando na UTBR, Mike Epstein. Direto Manati, UTBR, na UTBR. Salvador, Galeão, nível 240, aerovia Golf 677, decola da pista no zero, curva à direita, subida da El até Leda, após Leda direto Ilhéus, em Ilhéus intercepta a aerovia. Aciona o transponder 5447 e o controle em 120, decimal 8, gol no 070. Cruzado 240, Galeão, pela Golf 677. Fala da pista 10, com curva direita, saída da El, até Leda, após Leda, direto de Deus, de Deus, de 70 aerovias, 5447, controle no 2078, no 077. Correto, chame para puxa e acionar. 1219. 1219, direito, voo 1925. Zero. Decola curva esquerda, subida Momo, até Momo após direto, acione 5452 e o controle 120, decimal 8. Esse tudo é opção, como até um número de condições individuais, informe situação retornando para fora da barra. Livro bom, 9. Passareiro 2231, chame para puxa e acenar. 925, ingresse à direita, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame para aí, antes da Juliette, por 925. Puxa, né, 634, chame agora Recife, na frequência 12545 e alternado 12685. 2545-2685-6314. Solas 30, 180, chama o pistoleiro para o pátio 4. Salvador, boa tarde, ok. Quatro para Montes Claros, nível 200, com cópia. Pronto. Ok, Salvador Montes Claros, nível 200, decola da 110, curva à direita, vai no perfil da subida Arbor, após Arbor voa Elefa, e após Elefa direto Vitória da Conquista, e após conforme rota do plano de voo. Aciona o transponder 5454, controle 119, decimal 8. Torre 118, correção, controle em 120, decimal 8, o trip 5241. Autorizado 200, decola 10 para a direita, saída árvore, transição Elefa, após o cara da conquista, aciona 5454, controle 120, decimal 8, trip 5241. Correto, parte 3, chame para puxa, acionar. sequência livre, o Alfa Juliette. Solo Web 5729 da Plano Contact, 107 a bordo, 3 horas 35, alterna Guarulhos. 107 ou 77? 107. Okay, 107, entendi. Taxa direita no ponto de espera, torre 118.6. 1013, altímetro. 1013, direita, ponto de espera 18.6. 109. Tá, se você conta de Juliette, voo 1965. 925, observe o 37800 da Companhia Liberal Pátio, após prossegue aí para o portão 01. 500, depois segue para o 01, voo 925. Guardião 07, confirme aí, decola de onde? Guardião 07, mantenha-se em condições visuais, reporte final para pouso, atento a tráfego no sentido oposto no corredor, chama até no meu time. Salvador Webjet 5729, ponto de espera, dá 1-0 pronto. Luciano Lima vai prosseguir pelo direito no 7? Positivo, passou externo no momento, solicita a modificação. 34, direito no 7, chama final checado, Luciano Lima. Lima. 5729, pista 1-0, linha de decolar 120, uma dúzia. Linha decola 1-0, 5729. Autorizado por Chemtax. Salvador, Romeu Patango do Través de Paripe com a proa da rotatória. Gente, com a rotatória, Romeu Patango. Fala na rotatória, Romeu Patango. Sandra 560, prospecta 2000, ajuste na 013. 2560, 013, 3590. Boa 395, prospecta para 3000 pés, ajuste na 013. 3.000 pés, 1.0, 1.3, 1.3, 1.3. 1.0, 5 com a Delta, frequência livre. Gente, o que o Alfa vai prosseguir para o farol da Barra? Não, estou preso a presente farol de Itapuã. Após retornarei farol da Barra em centro de Salvador. Gente, a porta no farol de Itapuã para o regresso da farol da Barra. Me portarei. Thank you. 729, declara os 369, 120, 120, décima 8, por favor. Rogério 8, 709. José Lima, nos pelos 37, direita, ele está, frequência livre. Boa tarde, contato radar, 360 na saída da El. 7360, possibilidade voada El, 179. Isso. Confirme, 579. Já tá El, web 5729. Já tá El, 579. Simultâneo autorizado, caso negativo, aguarde a aeronave da companhia liberar inicial táxi e após iniciar no 8, ok? Autorizado para conquista nível 200, decolagem da pista 10 com curva à direita, perfil da subida Arbor, após Arbor Elefa e após Elefa direto conquista. Acione o transponder 5464, controle em 120, decimal 8, trip 5219. Já 200 para conquista, guardando 0, curva direita, pode sair da Arbor após Elefa, depois conquista 5464 120 35219. Que Arbor é Lefa, ok? É Lefa. Arbor é Lefa. Chame para puxa, senhor. Passando meu patango na rotatória. Comenta patango, final no 7 autorizado, encurtando, reporte estabilizado. Já tráfego já avistado. Voltará estabilizado, Romeu Flotava. Livre táxi, pátio, Índia e Alfa no ponto espera, torre 1186, altímetro 1013. A 395 prossegue para 2000, ajuste na 093, reduz para 2009. Reduzindo para 2009, descendo para 2000, foram 3, mas foi testado 1013. Siga. Para que horas é o plano? Eu vou checar com esse aqui, ok? Foi 19h30 isso?